Segurança só. Corredor a chegar estrito no meu peça essa liberação. Livre decolagem 17, vento 120 graus, 8 nós. Delta Fox decolou ao 5-2 para Itapuã, telechar e controle 120 decimal 8. 108, Delta Fox. Torre Salvador, bom dia, Upsilon 61-140.090 pronto. 61-140, bom dia, alinha e mantenha no zero. A linha tem na 10 ou chame a 140. Bravo, Caetano. Bravo, Vitor, estamos autorizados, final da pista na 7, reporte na curta. Pode olhar. Bom dia, prossiga. Eco Tango Índia, bom dia, prossiga. Para... Tá... Alguém? Eco Tango Índia, ciente, confirma a posição? Estamos aqui na frente da... parte da LK, para prosseguir... Parabéns. Gente, mais instantes, o Eco Vitor. Eco Tango Índia. Oceaner 61140, autorizado decolagem SAN 0, vento 140 graus, 99. Desde decolagem 10, Oceaner 61140. Bravo, Vitor Tango, avistado, livre pouso fiscal 7, vento 140 graus, 99. Livre pouso, Tango. Guardião 06, prossiga. Guardião 06, acionado no VAM, com a 62 a bordo, comandante Bandeira. Está com 2 horas de autonomia. E o segundo grupo de luz, São Gonçalo. Nossa máquina de saída é 3-0. Confirmando, São Gonçalo? São Gonçalo de Campos, grupo de luz. Quantos minutos afasta o Guardião 06? 44 minutos, Gabriel 350. Gente, guardião 06, prossegue para o ponto de espera da nave, queria aguarde para a decolagem. Confirme? Sim. Guardião 06 confirmando, é, magnético deve sair da 384. 350. 350. Oceaner 6140, decolou 56, controle 120, decimal 8. Controle 208, Oceaner 6140, graça, seja. Ok. Guardião 06, visual, como cheguei agora para pouso na pista 17? Afirmativo, tá visual. Controle de decolagem direto com a proa 3350? Afirma, na presença então, com a proa norte, o Guardião 06, pode passar ali o carro. Vento Luna 30 graus, 89, Guardião 06, atualizado a decolagem com o Pronorte. Quem está em Tango? Qual é o Tango Índia? Aguarde só um instante para o táxi. Sim. Trago o Vitor Tango, Sol 57, confio o pátio. Utilizado o Black Track, reporta livrando. Pega o Tango Índia, reparte na papá. Fala do solo, Guardião 06. Guardião 06, aos 5, 7, aguarde do silêncio. Tango Índia autorizado, reporta livrando. Sim. Guardião 06, o presente transfere controle 120 decimal 8. 120 06. Fica sendo ciente de corte. Alexandre Fatango, livre acionamento, seu peço para decolagem. Alexandre Fatango, é pelo Rio. Fala direto do pátio. Vento 090 graus, ressonância parte fora do solo, Charlie Alfa Tango. Correu para o parlamento da Fatango, decolado da 17 com projeto Camaçari. Vai, quando autorizado, manter um sobrevoo aqui na Insinuante. Charlie Fatango, decolou 04, evite sobrevoo da base aérea sobre a Insinuante, mantém linha escuta aguardando a transferência. Vai evitar a base aérea, está autorizado o sobrevoo na Insinuante, reporta para livrar o setor, Charlie Fatango. Parlamento da Fatango, livrando a região da Insinuante, vai com o Proa de Camaçari já. Gente, Proa de Camaçari, vai aguardar para transferência, Tira da Fatango. Charlie Fatango, por gentileza, aciona o modo Alfa 0167, fechando o controle 120 decimal 8. Modo Alfa 0167, vai chamar o controle 1208, grato. 2 Salvador, bom dia, bom 094, ponto espero da 10 pronto. 1094, bom dia, alinha e mantém a posição 10. Alinha mantém no 10, pronto, 10 não foi. O 0094 informa o helicóptero tipo Alfa Sierra 50, linha do litoral Alfa Sandes para dentro do continente, pelo norte do aeródromo, não interfere com a decolagem. Autorizado a decolagem 10, vento 110 graus, 99. Defende o tráfego, linha de decolagem, bom, 094. 308. 208, pronto. Salvador 398, bom dia. 398, bom dia, cheque trem, dirige com 10, vento 130 graus, 9 nós. 3191, bom dia, para a cópia, salão 1, 31, 1. Também diversas vezes ele me atendeu, vou tentar novamente, obrigado. Torre Salvador, 1864, estabilizado X-ray 10, 3 milhas, Índia Serra, visual. 1864, cheque trem, livre pouso, oficina 0, vento 1-10 graus, 89. Ok, livre pouso na 1-0, voo na 864, o trem de cima. Ecos 1 novembro, pouso autorizado, sinal 7, vento 1-1-0 graus, 7-9. Autorizado, pouso, Ecos 1 novembro. 1-1-8-6-4, sol aos 1-7 direito, sol 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, gol 1-8-6-4. Azul, no meu Mercedes Paulo, Azul, na 9, livre corte, parque. Vamos 31191, espera da 10. 31191, a linha e decola, 30, vento 30 graus, 39. Autorizado a linha e decolada 10, 31191. Decolou 2-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, boa. Tá, 3-9-1, bom dia. Charlie Romulo, fita bom dia, prossiga. O Charlie Romulo, Vitor, o fone que eu tenho aqui do senhor encontrou se vencer, ele sabe se repetiu alguma DLA? Gente, um minuto. O Alan não sai de 39 na escuta da torre? Go 1739 on approach runway 1020. Go 1739, good morning. Check landing gear, clear to land runway 10, winds 100 degrees, 7 knots. 739, clear to land runway 10, landing gear is normal. Charlie Romeo Vitor, estamos checando aqui segundo o nosso DLA no sistema. Por gentileza, monitore a frequência 121 decimal 1 para cópia. go 1739 on the ground at 25 to your right and call ground 1-2-1. 11 on the right, ground control 121.1, go 739. Torre Salvador, azul 4207, ponto para o Brasil. 4207, bom dia, linha de coluna 0, vento 1, 40 graus, 9 nós. Autoridade, linha de coluna 0, azul 4207. Confirmando o Pandeiro da 7 já de base. Aqui o Rio 207, vento 1 a 30 graus, de 9 nós. Já declarado, está 207. Você falou 30, controle 1, 20, decimal 8. 208, azul 4207. 208, azul 4207. Sebastião Papa, Justino 014, já derramei o vidro. Para Salvador, bom dia, azul 482, 187 mil. Brasil 082, bom dia, livre pouso no 0, vento 1, 1, 0, grãos, entra no esquema. Livre pouso, pouso no 0, 482. Derramei o vidro, confirme, decolada 1 a 0. Realizado ingresso, funcionou 7, reparte, pronto. Salvador, papapá, Machado, Romeu Vítor, está pronto para decolagem, pista 17. Menos para decolagem. Charlie, Romeu Vítor, livre decolagem, menos 7, vento 1, 2, 0 graus, 9 nós. Iniciamos decolagem, Charlie, Romeu Vítor. Azul, 4082, sol, 34, direito, sol 1, 2, 1, décima 1. Meu Vitor, devolou 35, controle 120, 8, meu avô. 120, 8, bom dia, obrigado. Sou eu, Papatango. Alfa Tango. Alfa Tango, Tango. Bom dia pra você. Estabilizou o MLS. 1-0. Firmo. Livre pouso 1-0, vento 090 graus, 99. Livre pouso Alfa Tango, Tango. Estranho, baixei, travou, Alfa Tango. Confirmando, pouso autorizado, 1-0, 1-1, 0 graus, 1-0, né? Ele pousou, Alfa Tango. Tango Tango, seu salão 4-6, salão 1-2-1, decimal 1. 2-1-1-1, 0-3.